Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Venha ser um alfa. E hoje nós vamos mostrar que o AlphaCast é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai sair de lá de dentro. Quem iremos ofender? Quem iremos xingar? Ao quem iremos polemizar? Não, hoje não iremos fazer nada disso. Hoje vamos pegar um tema leve, vamos pegar um tema sincero, mas ao mesmo tempo muito complexo, ao mesmo tempo um tema também que vai remexer a tua cabeça. E vamos falar do quê? Vamos começar a nossa série Alpha Cine com o nosso grande e inestimável Forrest Gump, aqui no Brasil, o contador de histórias. E para ajudar a contar essa linda história, nós estamos aqui primeiramente com o grande Marques, o cérebro por trás do portal Papo Alpha. Fala aí, Marques! E aí, galera, mais uma vez aqui, dessa vez vamos falar sobre algo que eu amo, né, velho? Cinema. Nossa, cinema é muito bom. E Forrest Gump ainda mais, cara. Segundo melhor filme da minha vida. E eu só tenho uma coisa a dizer. Que toda vez que eu vejo alguém correndo, me dá vontade de gritar: corre, Forrest, corre! Isso foi o mote que motivou a minha vida infanto-juvenil. Estamos aqui também com a voz do Brasil, a voz mais sedosa do podcast brasileiro, senhor Marcelo Torres. Como é que tá? Isso aí, galera. Eu tô com vontade de correr, na verdade. Só preciso de alguém pra me falar: corre, Marcelo, corre. Que trocadilho, é? Só preciso de alguém pra falar isso pra mim, porque eu tô com vontade de correr. E agora, falando também sobre viagem, já que nós vamos viajar nesse tema gostoso do Forrest Gump, que tal convidar um cara especialista em viagens? O cara que otimiza a sua viagem. Vamos chamar agora o nosso querido Bruno Ferreira, do site Otimize Suas Viagens e Podcast. Muito obrigado, excelente. Bom, enquanto vocês estão querendo correr, eu tô querendo comer um camarão do Bubba Gump. Sem vontade, velho. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Galera, Forrest Gump, aquele grande contador de histórias que chegou pra gente aqui no Brasil, creio eu, ali nos idos de 94, 95, onde eu me lembro, provavelmente eu devo ter assistido na tela quente, porque eu era um pequeno menino do interior e não tinha acesso fácil a cinemas, né? E um filme que realmente ele revolucionou muito as bases da minha vida, é o meu filme número 1. Nós vamos daqui a pouco perguntar pros outros participantes em que top que está o Forrest Gump na filmografia deles, mas é um filme muito sensível, é um filme norte-americano dirigido pelo grande Robert Zemeckis com o grande Tom Hanks no papel título e é baseado num romance de 1986 que foi Winston Groom. Se bem que é baseado bem de leve, eu já dei alguma folhada nesse romance, não tem muito a ver a essência, né, do negócio. Basicamente ele começa com aquela musiquinha que deve agora estar tocando atrás e basicamente começa com aquela peninha. O que que é a peninha? Marcelo, o que que é a peninha pra você? Nossa, cara, eu fiquei tentando decifrar essa peninha a semana inteira. mas eu achei interessante, que eu vi como uma forma de te ligar em dois momentos importantes do filme, que é aquele comecinho dele ali e o final, a hora que ele deixa o filho dele lá no ônibus de lá da escola. Aquele final foi, pra mim, foi excelente. Perfeito. E a peninha foi o que faltava no final. Caiu aquela peninha no final, foi, pô, mas que legal. Juntou o início do filme, que linkou o início do filme com o final. Achei isso que é fantástico. Fechou, né? Fechou o ciclo. Fechou o filme. É, que a peninha, ela significa, acho que além de tudo, a questão do destino, né? Você não acha, Marques? O que você acha? Você sentiu o seu destino sendo levado ao vento quando você viu aquela musiquinha, aquela linda trilha de piano atrás com aquela peninha voando ao vento? Primeiro eu vou começar dizendo assim, Forrest Gump foi o segundo filme que, quando eu vim a entender o que era um filme, né? Que era um algo cinematográfico assim, ainda jovem, pequeno, né? Ainda novo. Foi o segundo filme, o primeiro nem preciso nem dizer, mas o segundo filme foi Forrest, cara. E foi eu me lembro até hoje que era uma fita VHS, aonde primeiro passava Forrest e depois vinha o Exterminador do Futuro 2, né, o Julgamento Final. E foram os três primeiros filmes que eu assisti realmente assim, né, Elião, Forrest e Exterminador do Futuro. E aí, cara, basicamente aquela pena é o próprio Forrest, né, cara. Porque ele, apesar de tudo, ele é leve e ele passa por tanta coisa, vai por tantos cantos assim, né, e permanece da forma que ele é. Do começo do filme até o final, e ele é o mesmo Forrest, só que aprendendo tudo que ele tem que aprender da vida, né, cara? E mesmo assim, ele não se deixa levar pelas as coisas externas que poderiam mudar ele. Diferente da Jenny, né? Que faz um contraponto com ele ali, né? Ela é bem largadona e ele não. Ele, apesar dele ser um cara que, teoricamente, ele não entenderia nada da vida, ele é o que mais entende, cara. Né? Ele é o que mais é centrado. Cara, esse filme, pra mim, toda vez que eu preciso, assim, pensar um pouco, né? É esse filme que eu coloco, eu assisto, meio que dizer assim, né? O que que o Forrest faria, né? Então, cara, Forrest Gump, pra mim, é filmão. Filmão que nunca vou deixar de gostar e nunca vou deixar de sempre assistir. Bom, pastor do Marques, que fique registrado que ele não pensa assim, o que Jesus faria? Ele pensa, não, o que Forrest aí, faria? Não, eu parafraseei, claro, eu parafraseei na questão, assim, cinema cinematográfica da coisa, como cinéfilo. Agora ele, né, conserta lá, vai lá, vamos consertar. Como cinéfilo. Depois, mas... se você ouvir falar de um pernambucano que ficou 3 anos correndo ao redor do Brasil, você já sabe aonde ele se inspirou, né? Não, eu não faço essa merda, não. Difícil, antes de ele completar uma corrida de 3 anos. Até porque, olha o jabá aí, o mensagem subliminar, eu escuto o Otimismo em suas viagens e eu voaria pelo Brasil. Olha aí. E aproveitando, falando no grande, otimize suas viagens. Meu querido Bruno, otimize para a gente essa peninha. E o que você acha daquele começo, daquele pianinho? Desenvolva. Vamos lá. Realmente é um momento bem filosófico, né? A primeira vez que eu assisti esse filme, nossa, eu era muito jovem ainda. Eu não tinha essa capacidade de interpretar o que era a peninha. Era só uma peninha. Assim como eu acho que a maior parte das pessoas que assistiram e tudo, assistiram um filme como qualquer outro. São poucas as pessoas que vão pensar, vão refletir sobre o que um filme está propondo, né? Eu acho que a peninha, depois que eu revi esse filme, quando eu já era mais velho e tudo, ela meio que fecha um ciclo da vida do Forrest, né? Ela encerra ali aquele momento de todas as fases que ele passou. Ele tá meio que se completa. Ele se torna um homem por completo, passou por todas as fases que um adulto passaria, só que é bem tenso a forma que ele vive, né? Como o Marx falou há pouco tempo, a questão de que, apesar dele não parecer que não tem tanto conhecimento sobre a vida, é o que mais tem. Por quê? Porque ele experimenta de verdade, ele aprofunda cada momento, cada etapa, cada situação, ele vive aquilo de verdade. É bem tenso. Diferente da maioria das pessoas, né? Que simplesmente não se aprofunda como ele demonstra no decorrer do filme. É, nós temos que situar o filme Forrest Gump num contexto histórico-social muito interessante, porque nada mais, nada menos do que ele faz do que é basicamente passar um pente fino na história americana, praticamente ali dos idos de 1950, 1960, creio eu, né? Porque se ele começa com até o comecinho dos 80 ali, né? É, quando Elvis era teoricamente 17 anos, devia ser o quê? 1950, por aí, né? Isso. Então, começa com aquela... O filme começa naquela toada icônica dele ensinando o Elvis, o popular do meximento de pelvis, né? Forrest, eu já disse pra não incomodar esse moço. Ah, não, tudo bem, senhora. Eu só tava mostrando a ele umas coisinhas no violão. Tá bem, Mas o jantar está pronto, e se quiserem comer. É, parece ótimo. Obrigado, senhora. Me mostra aquele passo maluco que você acabou de fazer. Mas vai mais devagar. You ain't nothing but a hand dog. O requebra do Elvis, né? É, isso que eu acho bacana do filme, né, cara? Ele, tipo, o bicho interfere em várias coisas, assim, de várias figuras conhecidas da história, né, cara? Tipo, é ele que dá inspiração pra várias pessoas, né, velho? Isso que o filme é muito bacana, isso do filme. Não, é interessante porque ele tá vinculado a vários acontecimentos lá na América, mesmo sem a participação dele, porque... Indiretamente, assim, diretamente, porque o avô dele, que é fundador da Ku Klux Klan. Sim. Então, sim. Ou seja, ele falava que o avô dele andava lá com a cabeça tampada, que não sei o quê. Pô, o cara tá presente em tudo quanto é canto, né, da história americana. É, ele é neto do Nathan Bedford Forrest, né, cara, que nem você falou. Né? E uma coisa engraçada é que, tipo, tem muita... A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas tem muitas cenas que... inclusive, até foi um dos ossos que ele levou, né, que é efeitos visuais. Muitas cenas que, tipo, colocam o Tom Hanks, né, no personagem do Forrest, inserido ali em várias cenas gravadas que são reais, né, e eles inseriram ali com a ajuda dele. E ficou muito, muito bom. Inclusive, a primeira cena que aparece é justamente ele falando do vô dele, né, que é o Nathan Bedford Forrest, né, e aquela cena, pra quem não pra chato assim de curiosidade, é uma cena de do filme, é considerado o primeiro filme épico já feito, né, que é o filme, O Nascimento de uma Nação, é um filme que vai ali, que foi lançado em 1915, e ele fala ali justamente do começo ali, a luta pra acabar com a escravidão, e aí ele passa pela Guerra Civil e vai até a ascensão da Ku Klux Klan. Então, aquelas cenas são do filme. Como é que é mesmo? Ascensão do que mesmo? Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. E ali são cenas do filme, e aí eles inseriram, tipo, o ator Tom Hanks, né, velho, nas cenas, assim. Muito bacana isso. Caralho, a Jenny é a Robin Wright da Claire Underwood. Bom, vocês viram, quem fazia a Jenny é o que faz hoje a Claire Underwood. Ou seja, continua sendo uma puta. Ah, tá. Agora que eu associei a pessoa. Vocês assistem House of Cards, hein? Eu assisto House of Cards, assisti, né, na verdade. Não, então não conta ele que eu ainda tô na última temporada. Ela é produto do ambiente, gente. Coitada da menina. Ah, é uma puta. Engraçada. Se tem uma coisa que o Forrest Gump suscita em mim é ódio com aquela mulher. Filha da puta. Porque na época, quando eu assisti, eu era assim, um carinha orelhudinho, feinho. Então eu era tipo Forrest, tá? Hoje não, hoje eu sou. As mulheres caem aos meus pés, né? Vai, velho, mas se você pensar direitinho, tudo que o Forrest faz vai parte de conselhos de 4 pessoas no filme, se você prestar atenção. Ele segue os conselhos da mãe dele pela vida toda, né? Sim. Claro. E aí vem os outros 3, que é justamente a Jenny, né? Que no final ele até fala, né? Eu fiz o que você mandou. E o que é que ela mandou? Corre, Forrest, corre, né? Mas a Jenny, o Bubba, e quem que é o terceiro? É o Bubba, que é justamente o cara que incentiva o Forrest a entrar nessa questão de negócios e tudo mais, porque pelo Forrest ele não faria nada disso na vida dele, não se tornaria milionário nunca, né? E também traz ao Forrest aquela questão que o Forrest nunca teve, né? Ele teve a Jenny, ele trata ela como amiga, mas a Jenny na realidade não é amiga dele, é o amor da vida dele, né? É o Bubba realmente que é o grande amigo do Forrest, né, cara? Ele mesmo fala, né? Ele até diz, até eu, ele sabe da condição dele, ele diz, até eu sei que verdadeiros amigos não se encontram sempre. E o Tenente Dan, né, cara? Justamente. Não, mas o Tenente Dan não é um cara... É, até que é, se for colocar na guerra, até que... Sim. Ele ajuda bastante ele. Tenente Dan é o último que sobra, cara. É o último que sobra de tudo que ele passou. É o cara que, ao meu ver, quando terminar tudo ali, é o cara que vai continuar com ele ali ajudando, entendeu? É o que eu entendo também. É, esse filme ele é complicado se a gente for apenas tentar destrinchar ele cena por cena. Primeiro que é um filme longo, né? Um filme que a gente ia ficar aqui uns 3 horas de cast pra discutir cada cena dele. E depois também pela questão da toda a profundidade psicológica dele. Você vê, só numa pequena pena voando ao vento, ele já dá toda uma ideia de filosofia, de determinismo. Afinal, aquilo estava determinado a acontecer ou não. Depois entra na questão que o Forrest, de um certo modo, ele é um retardado, no bom sentido, digamos assim. Ele seria como que chama aquele pessoal que é extremamente concentrado? Ele tem autismo, né? Autismo. Ele seria autista. Até nem sei se é politicamente correto chamar de retardado. Acho que não, mas aqui é o Papo Alfa, enfim, foda-se. Claro que não. Mas como é o Papo Alfa, então, fuck you. Quem vai pagar as paradas em processo é você mesmo. Então foda-se, né? É, vai lá, Andrew Crimiato que falou. Isso não representa uma opinião de todos os integrantes do Papo Alfa. Mas enfim, mas ele demonstra de uma certa maneira. Acho que tem aquele outro filme também, Uma Mente Brilhante também, que o cara é autista, né? Nossa, que... outro filmaço. É, que demonstra que nada, ele já começa pegando firme nisso, mostrando que o ser retardado em si não significa necessariamente uma desvantagem, porque ao mesmo tempo que ele é meio idiota, ele consegue se concentrar extremamente nas coisas que ele faz. Eu acho que o filme mostra desde o começo isso. Ele primeiro se concentra muito em correr e vira um puta corredor, depois ele se concentra muito em jogar ping-pong e vira um baita jogador de ping-pong. Eu acho que esse aspecto do filme é muito lindo, de ele conseguir trazer uma noção de destino, parafraseando a Bíblia, né? Não é do valente a peleja e nem do forte o prêmio, né? É muito legal essa parte filosófica dele. É sim, eu sou evangélico, tá, Marcos? Apesar de não parecer. Sim, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que aquele filme, que eu não sei como é que ele é em inglês, em português ele ficou como Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, se eu não me engano. Ele bebeu da fonte do Forrest Gump? Ah, não assisti esse filme não, macho. Eu comecei os primeiros 15 minutos, achei uma bosta e eu desliguei. Não, peraí, que filme é esse? Não, agora eu tenho vontade de assistir, velho. Depois eu vou assistir essa parada. Não, vamos assistir agora. Vamos parar o cast que a gente assiste. Não, cara, claro que não. Mas agora que você falou do peixe grande, descreva sobre onde você acha que eles se comunicam. Eu acho que nessa questão dessa contação de histórias, né? Que ele fala de coisas bem fantásticas e tudo nas histórias dele. Tem aquela coisa que no filme Peixe Grande, todo mundo duvida daquelas histórias. Há também essa questão no Forrest Gump, quando ele tá contando as histórias, em certos momentos você fica, que aparece a cena da outra pessoa, tecnicamente, teoricamente, ouvindo o que o Forrest está contando. Você não sabe bem se é isso, porque eu acredito que naquele momento também ocorra algo que é muito comum nos Estados Unidos, na América do Norte, que as pessoas gostam de falar, mas elas não gostam de serem interrompidas. Não é uma conversa, é um monólogo. Mas você acha que em algum ponto do Forrest Gump fica a dúvida se ele realmente passou por aquilo? Não digo que fica a dúvida da gente que está assistindo. Eu falo que fica a dúvida da pessoa que tá ali sentada ouvindo. Ah, sim, sim. É, que tem uma cena até que o velho fala, né? O velho começa a rir. Ele diz, a gente tava diante de um milionário, né? E não sabia essas paradas. Sai rindo dele e tal. É. Exatamente. Eu juro que eu era tão retardado pelo Forrest Gump que até uns anos atrás eu achava que ele era um personagem de verdade, que aquilo tinha acontecido mesmo. Porra! É verdade, vou fazer o quê? Eu tenho que fazer aqui o mea culpa. Eu achava que o Forrest Gump era um cara que tinha existido de verdade e que aquilo era inspirado em fatos reais, mas não é. Parabéns. Esse dia acabou a minha vida. Uma parte interessante também do filme, que na época era até uma coisa bem, bem diferente, assim, uma coisa que a tecnologia da filmografia mudou bastante, é aquela inserção dele nas filmagens históricas, né? Ele provavelmente foi um dos primeiros filmes a fazer isso com uma maestria tão legal, que você realmente, até por isso que eu acreditava, que você realmente acredita que ele tá ali apertando a mão dos presidentes, né? Sim, é ele ganhou, que nem eu falei, ele ganhou o melhor efeito visual, né? Então, você já tira por aí. Você vai olhar os extras do DVD, né? Que eu tenho, fazendo inveja pra vocês. Eu tenho o DVD com os extras. O original. Deve custar R$12 na Americanas. É. Por aí. Ele pagou 150. Ele pode custar R$12 na Americana, mas o valor sentimental é maior. Bom. Já saiu em Blu-ray, em 3D também? Já deve ter saído, mas eu tô sem dinheiro pra comprar. Olha, ele tá custando R$9,90. Ah, é, né? Não. Compra pra mim e me dê, macho. E aí... E, velho, e você vai olhar os extras, é um trabalho primoroso que os caras fizeram, sabe? Fizeram realmente assim, não, vamos fazer a parada legal. Vamos fazer qualquer coisa aqui. Os e-mails que ele poderia muito bem ter optado por não fazer isso, né? Não colocar essas cenas e incluir, que ia dar muito trabalho. Mas você vê o que eles fizeram realmente pra ser um filme que marcasse. E eles, não, vamos fazer. Inclusive, é uma das coisas que dá vida ao filme. São justamente essas cenas, assim, que eles incluem e colocam ele e tal. Que pra mim, a melhor, velho, é quando ele encontra o John Lennon. Porque ali, cara, é aquele easter eggzinho de que foi ele quem deu a ideia pra o John Lennon escrever Imagine. É muito foda, velho. É, cara. Genial. Né, que ele fala ali, né, eu fui pra China e tal, não sei o quê. Aí me fala, Forrest, conta como foi lá, né? Ele, ah, lá eles nunca vão pra igreja, né? Ah, nunca vão pra igreja? É, eles não fazem isso aqui. Ah, não, aí, é difícil de imaginar, o apresentador fala, né? Aí John Lennon, não é se você tentar, né? Aí para assim, aí fica, quando era mais novo eu não percebia isso, velho. Mas depois que eu me liguei, velho, que era essa parada de, poxa, velho, Forrest que deu a ideia pra John Lennon escrever Imagine. Não, mas tem vários easter eggs desse, essa questão do Elvis é o primeiro, eu acho, né? É, depois vai ser do Imagine. Aí tem a questão também, quando ele tá correndo, que ele funda o Shit Happens, né? É, Shit Happens, exatamente. Tá, a carinha também do Smiley, né? Isso. O caso Altergate, velho, foi ele que denunciou a parada, velho. Eu acho que eles estão sem luz ali. Uma coisa interessante que tem também, que pouca gente nota nesse filme, é aquela questão quando ele tá correndo das bombas na Palme lá no Vietnã, que você vê a hora que ele sente uma mosquito morder ele na bunda, que era uma bala, ele cai, né? Na hora que ele cai, explode uma bomba que não é na Palme atrás dele. Vocês notaram isso? Ah, sim. É aquela bomba que é na Palme, né? Ou seja, ele ia morrer se ele não tomasse aquele... Ele ia morrer com estilhaço se ele não tomasse aquele tiro. É, justamente. Então, justamente, ele toma o tiro, ele cai, no que ele cai, explode uma bomba atrás dele. É, o Forrest, velho, o Forrest Gump aqui... É, a base dele é o seguinte, ele é cagão, tá ligado? Que a gente chama de cagão, né? De menino sortudo é cagão aqui no Nordeste, né? É, por aí. Menino sortudo é o cagão, né? O cara que, tipo, acontece as coisas com ele de boa, só que ele não foi o agente motivador daquilo, tá ligado? Foi outra coisa externa que aconteceu pra ajudar ele, né? E ele é inocente ao extremo, velho. O bicho, sabe, faz as paradas sem saber se vai dar certo ou não, e dá certo, velho. É, eu dou muita risada da primeira vez que eu vi, que eu entendi, né, cara? Que é outro easter egg que tem. Tô indo muito pra frente, mas enfim, eu vou falar. Quando ele volta, né, do barco de pesca e tal, ele, não, e que o Tenente Dan ficou cuidando, e eu acho que ele até investiu no negócio de frutas, né, não sei o que, que ele abre ali a cartinha, é o símbolo da Apple. Justamente, cara. É verdade. Uma coisa fantástica aquilo. Acho que ele tá mexendo com o negócio de frutas, que investiu em frutas. Quando abre... É a maçãzinha da Apple, velho. O cara, nossa, velho. O Forrest é um dos acionistas da Apple. Não, e essa mensagem o filme passa muito bem. Ele passa a mensagem que você não tem que se importar com o dinheiro na vida. É, né? Justamente. Ele passa a mensagem que o cara era um multimilionário, é acionista da Apple, dono de uma puta empresa de pesca. Ah, só que eu gostava de cortar gramados em Greenbow, Alabama. Cortava de graça, né? Dei pra não sei o que, dei pra mãe do Bulba, né? Que aí aquela cena muito engraçada que, tipo, do começo ele fala, né? Não, o Bulba, a mãe dele cozinhava, aí mostra a mãe dele vindo, né? A mãe da mãe dele cozinhava, aí mostra a mãe da mãe dele, né? Aí a avó da mãe dele cozinhava, é a avó da mãe dele, né? Aí no final, quando mostra, né? E ela nunca mais teve que cozinhar, aí mostra uma senhora branca e a mãe do Bulba numa puta casa, né, velho? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. existe um restaurante com o nome de Bubba Gump. Tu ouviu falar disso? Muito bom esse Bubba Gump, muito bom. Esse restaurante tá até na internet com uns pratos até bonitos. Ela com o nome de BubbaGump.com. Muito bonitos os pratos lá. Eu tive o prazer de ir em dois deles. Eu fui no de Cancún e fui no de Nova York. E realmente os pratos são fantásticos, são muito gostosos. A grande maioria mesmo é inspirada no prato dos filmes, né? Camarão com isso, camarão com aquilo, camarão com aquilo outro. E fora isso, o que tem de muito legal também nesse restaurante, depois podemos até colocar umas fotos na postagem aí, é que ele tem praticamente quase toda a memorabilia do filme, né? Então tem os ternos usados pelos Tom Hanks, tem a parte do uniforme de guerra do Bubba, os itens de cena. Então é muito legal que tem uma área lá com o banquinho que você pode sentar igual o Forrest. É fantástico. O Bruno pode falar mais aí. Fala aí, Bruno. Pois é, realmente. Eu acho que o Bubba Gump, o restaurante, ele é a única versão que eu conheço, né? Pelo menos no momento que vem à minha cabeça, de algo que era de um filme, se tornou real e que continua ampliando a experiência do filme, né? Ô, Bruno, tem um restaurante no Japão que ele foi inspirado num anime. Eu não vou saber o nome desse anime agora. É aquele anime de piratas. Ah, One Piece. Exatamente, que é One Piece. Tem lá tem um navio lá com os personagens, inclusive, do One Piece. Tem putaria, não? Todo anime tem putaria, não tem? Tem putaria. Anime não é aquela coisa dos caras com zóio grande, pinto grande. Não sei, pra mim anime é tudo coisa de japonês retardado. É, não, peraí. Não, não, cara. Mas isso não, você cara. Apanha. Você tá manchando a memória de Cavaleiro, de Dragon Ball. Mas é, Cavaleiros do Zodíaco é anime também? É, claro, velho. Claro, mas o assunto é Forrest, é Forrest. Mas enfim, Bruno, você falou que tem umas perguntas que eles fazem lá na parada. Então, primeiro deixa eu só voltar um ponto que a gente tava comentando agora há pouco, que era que o dinheiro não importa, né? Que o Forrest deixa isso bem claro. Eu acho que isso é mais um motivo pra fortalecer essa questão de que as pessoas que estão ouvindo as histórias que ele tá contando duvidar a veracidade daqueles fatos. Porque mesmo naquela época e tudo, era muito difícil você encontrar alguém que abriria mão de toda uma fortuna pra ir cortar grama de graça, pra ir ajudar na cozinha e isso e aquilo. É um tipo de visão que você só vai ter depois de rever o filme. Na primeira vez que você vê o filme, você assiste por assistir, né? Pra acompanhar e tal. Depois, você vê que o filme é muito mais do que só um entretenimento. Ele é bem mais profundo do que isso. É, realmente o filme é aquilo que a gente já falou, né? Ele tenta ser uma aula de história contado a partir de uma visão de primeira pessoa, uma visão de uma pessoa que estava lá dentro das ações, passando por momentos chaves, como a parte da segregação, racismo dos anos 50. Foi fantástico o jeito que ele pega naquela escola que estava tendo a segregação dos negros. Ele entrega o livro para a primeira estudante negra que entrou lá naquela escola, que eu não me lembro o nome agora. Pois é. É, mas fantástico aquela parte. A própria guerra do Vietnã, como que ele mostra uma visão completamente romântica, né? Lembra que ele tava num lago e aí começou a chover para baixo, chover de baixo, ele fala, né? Não, o que eu acho, só voltando rapidinho a parada da segregação, o que eu acho engraçado, que define bem a posição do Forrest em relação a isso, né? Da mãe do Forrest, que ele, lá no começo, né, ele diz assim, que a mãe dele colocou o nome Forrest nele, né? Ele fala até uma frase, né? Minha mãe me deu esse nome para que eu lembrasse que às vezes fazemos coisas sem sentido. Que é justamente a referência que ele faz ao Nathan Bedford Forrest, que ele fez a Ku Klux Klan, né? No começo, já li aí, já pesquisei sobre. No começo era mais um grupo assim, que era contra a agregação dos negros e tal, mas não era um grupo tão violento como se tornou depois, né? Eu acho que a Ku Klux Klan agora, o que vale é aquela versão da Porta dos Fundos dela. Eu acho que ela começou assim. Começou com um cara chamando um bando de negão e falou, aí, vamos matar o negão, seus negão. E aí, velho, é justamente isso, né? Ele fazer coisas sem sentido. O Forrest, assim como a mãe dele, não liga pra isso, né? Você vê a simplicidade dele, né, cara? Que diz, o que que tá acontecendo, cara? Não, macacos querem entrar na escola, querem colocar macacos na escola. Ele, macacos? A minha mãe lá em casa espanta os animais com a vassoura, né? Não, seu idiota. Negros, eles querem colocar negros. É simples, cara. Ele é simples, sabe? Ele é um cara que não liga pra essas coisas externas que fazem mal ao sentimento humano, entendeu? Pois é, e ele tava ali naquela hora que a menina que tava entrando lá na escola, e ele não tava entendendo o que que tava acontecendo, por que que tanto de coisa tava acontecendo ali. Tanto que na hora que caiu o livro, ele pega na maior inocência, ele pega o livro e entrega pra menina, como se sem saber o que que tava acontecendo. Fala, poxa, caiu o livro, né? Eu vou entregar. Sim. Mas, assim, totalmente alienado de tudo que tá acontecendo ali dentro. Ele não tem aquela maldade que o pessoal tinha. É, em todos os momentos ele é inocente. E a cena da primeira gozada dele? Ah! Você já comentava sobre isso. Não, pra mim aquilo foi especial, porque, porra, 10, 11 anos eu tava ali também na minha primeira, né? Então, já o Marques assistiu o filme com 2 anos de idade, então ele não entendeu muito essa parte. Não, não entendi mesmo não, cara. Mas eu não entendi. A Jenny bateu uma punheta pra ele aquela hora lá? Ou não, foi só de tocar, cara, nos peitos dele? Ele tem ejaculação precoce. Ah, você entende bem disso. Ah, não entendo. Vamos chamar o Boston Medical Group aí pro Marcos. Patrocinado pelo Boston Medical Group, esse podcast, esse episódio. Mas aproveitando o gancho da Jenny, e essa puta da Jenny, o que vocês acham dela? Vocês acham que ela foi uma vilã na história? Ela é, afinal, a inimiga? Ela é a antítese ali? Ou não? Ela só tá ali pra dar um balanço ali de uma pessoa que foi, como vocês falaram aí, mais suscetível ao destino? Não, cara. Ela fez um papel interessante, importante até pro Forge. Através dela é que ele se incentivou pra tudo, né? Tanto que o corre, a ordem de correr foi dela. Sim. Quando tudo tiver caindo, quando tudo tiver indo pro espaço, corre. Quando a situação tiver pegando pro seu lado, corre. Tanto que ele usou isso a vida inteira, praticamente. Exato. E ela foi, assim, de uma importância muito grande pra ele. Até essa busca que ele ficou nela todo, esse tempo todo, que ela desapareceu e tudo mais, foi tudo com a situação do incentivo que ela deu pra ele. Eu acho engraçado que quando ele encontra ela, que ela tá num boteco lá, tá num teatro lá. Boteco não. Um violãozinho lá, começou a cantar. Num puteiro. É, num puteiro, né? Vamos falar assim então. Aí, quando os caras começam a partir pra cima, né? Aí ele pega ela no colo e começa a correr com ela. Seguindo a orientação dela. Quando tu tiver errado, corre. Então ele pegou ela e saiu correndo. Mas só que ela barrou na hora e tal. Deu aquele Mas a pergunta que não quer calar, será que na hora da corrida deu umas dedadas lá, pelo menos? Que isso? Sentiu o cheirinho, pelo menos? Meu Deus. Tá desmistificando toda a mitologia de Forrest Gump, velho. Para com isso, velho. Não tinha essa maldade, destruindo não, infâncias aí, pelo que eu tô Nunca vendo. Por que eu vou gravar sobre o Rei Leão nesse podcast, velho? Simplesmente ficar o Rei Leão todo aí. Rei Leão, ele era molestado pelo Jafar. Não, Jafar é do Aladdin, peraí. Não. O Scar. Pelo Scar. Ele era molestado pelo Scar quando era criança? Não era não. Eu sei não, ele é meio viadinho. É só o Pumba que molestou ele, então. A respeito da Jenny, se você viajar bem muito, né, assim, porque o filme, ele te dá inúmeras possibilidades, né, se você deixar a mente passear, você pode pensar um pouco em certos momentos, ela meio que lembra como se fosse o alter ego do Forrest, meio que como se fosse em Matrix, Neo e o agente Smith, porque é meio como se fosse o oposto de tudo que ele é, né, porque ele é muito inocente em todos os momentos, e ela é justamente o oposto. Ela é a experiência, ela é o que faz a coisa caminhar, né? O filme, na verdade, gira em torno do que ela fala e ele faz, né? Então é como se fosse a vontade dele expressada em outra pessoa. É meio viagem isso, mas faz um certo sentido se vocês pararem pra pensar. Não, já foi assim. A Jenny é aquele negócio, né, cara? É que nem você falou, realmente, ela é o contraponto. Enquanto o Forrest mostra aquilo que a gente pode fazer, né, inocência, né, e fugir de certas coisas, a Jenny, como eu falei, ela é toda largadona, cara. Então, tipo, ela tem consciência social do que tá acontecendo ao redor dela, enquanto o Forrest não tem. Só que olha o contraponto, velho. O Forrest não tem, mas ele se dá bem, entendeu? E ela tem consciência de tudo, mas ela o quê? Ela vai, se envolve com a questão de droga, começa a ter depressão, vamos dizer assim, porque ela tenta se matar. Ela vai, participa de grupos ali, por exemplo, dos hippies e tudo mais. E aí você vê como é que ela acaba, né? Pra quem não assistiu, vai um spoiler aí, você vê como é que ela acaba. Ela acaba com AIDS, né, cara? Ela morre ali, aidética, e enfim, ela é o contraponto do Forrest, né, cara? Isso é verdade. É um spoiler. spoiler de um filme lançado em 94, mas tudo bem. É, mas enfim, quem não assistiu... Quem não assistiu, pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho que todo mundo ia ter assistido, viu? Porque acho que a única pessoa que faltava era a minha esposa assistir. Aí ela fala, ah, puta, filme idiota, filme imbecil, de um cara retardado, vou assistir essa porra, não. Aí quando eu terminou o filme, ela tava chorando igual criança, encolhida em posição fetal. A Jenny morreu. E outra coisa, o Rodrigo falou aí, tá crucificando a menina. Velho, olha como a menina cresceu, velho. Cresceu sendo abusada pelo pai, né? Porque pra quem não percebeu, né? Quando o Forrest fala que, ah, o pai dela era bem carinhoso com ela, sempre vivia abraçando e beijando ela e as irmãs, né? É, o pai dela era um puta tarado, velho, de um pedófilo. Ela cresce com aquele negócio, né? A gente tem aí históricos e mais históricos de pessoas que são abusadas sexualmente quando na infância, a maioria delas desenvolvem um certo tipo de perturbação em relação àquilo, entendeu? Então ela é meio que foi reflexo do que ela passou na infância dela, entendeu? E outra coisa, o Marcelo falou aí que ela sempre manda ele correr, ela é, vamos dizer assim, ela é o demônio, o anjo da guarda do Forrest, né? Porque ela nunca quer levar ele junto com ela, porque ela sabe pra onde ela vai, ela sabe que ali não é o lugar do Forrest, entendeu? Então, enfim. Mas ela é uma puta, resumindo. Uma puta sacana, porque o coitado do Forrest dedicou a vida dele pra ela e ela sempre chutando o coitadinho. Não, cara, não é que chutando isso. Ela nunca amou ele, velho, pra falar a verdade. Ela nunca amou. O sentimento dela sempre foi, até o final, mesmo depois que ela casa com ele, sempre foi de amizade e admiração por ele, cara. Sim, isso é mesmo. Bem nítido, né? Quem disser que ela, no final, ela ama ele e tudo mais, não. Ela casa com ele porque ela tá ali nos últimos momentos e tem também a questão da guarda do menino, né? E, enfim, mas ela sempre soube que o lugar do Forrest não era com ela, apesar de o Forrest sempre gostar dela, entendeu? Forrest sempre viveu na friend zone. É, e depois ainda ela traiu o Francis com aquele fotógrafo. Isso eu não gosto, não. Vaca. Posso dizer que o Forrest foi o... Como é que eu posso usar a palavra? Que deu início à friend zone, porque ele eleva a friend zone a outro nível, né? Ele tava na friend zone modo hard, né? Foi até o final. É, mas pelo menos na friendzone ele conseguiu ali ter um... Botou a mão daqui, né? Depois ele... Teve lá, um filho fez com alguma ela. Coisa ali. É, né? Fez um filho com né? Ela. É, entendeu? Pelo menos ele fez isso, né? Tem cara aí que na friendzone, né? Não tá exato. Mas cara ficou na friendzone, aí. Não saiu da friendzone. Uma coisa também que nós temos que deixar, assim, extremamente pontuado nesse filme belíssimo é a trilha sonora dele. É, não sei se foi a primeira vez que o nosso querido Alan Silvestre nos brindou com uma melodia tão linda quanto aquilo. Mas eu não sei pra vocês, eu às vezes quando eu quero relaxar, eu boto uma trilha do Forrest Gump, só aquela suíte do pianinho, né? Vocês não acham aquilo extremamente reconfortante? Eu concordo, realmente a trilha sonora desse filme é algo magnífico. Ela te coloca numa imersão dadas às cenas que muito filme de hoje em dia não consegue chegar nem perto. E sim, você pode ouvir tranquilamente aquela trilha ali em várias e várias músicas, em qualquer outro momento, apresentar até pra pessoas ouvirem e elas nem associarem, ou nem saberem que se trata de uma música de um filme e elas adorarem. É muito, muito atemporal até as músicas. São muito boas, muito bonitas. É, cara, eu, sinceramente, que acho que um dos pecados que eu cometo é de não observar a trilha sonora, a não ser que ela seja muito evidente. A música inicial eu observei, sim, aquele pianinho e tal, aquele negócio é muito legal. Mas daí pra frente eu, sinceramente, não lembro. Não lembro mesmo. Ah, mas esse pianinho é o que dá o tema pro filme mesmo, né? Não, pois é. É porque ele foi marcante, né? É, que depois a gente tem várias outras músicas mais comerciais, né? Como California Dreamers, Mamas and the Papas, né? É que são filmes, são músicas mais de situação de época mesmo, mais pra situar o filme, né? Agora, aquela suíte instrumental dele é fantástica. Não, e eu tô vendo que ele fez também o De Volta para o Futuro, também é dele, aquele tema, né? Assim, voltando só falando um pouquinho assim, na questão do Vietnã e tal, que a gente tem outra questão do fato histórico do Vietnã, que é justamente que se pega naquela questão que o Forrest ele fala, né? Ele diz assim, eles vão me mandar para o Vietnã, eu acho que é outro país. isso mostra a alienação dele, né? A inocência dele diante de tudo que estava acontecendo no país, que até justamente ele fala, não sei porquê, mas eu me encaixei bem no exército, né? É só arrumar a cama direitinho e fazer tudo que me manda, né? E aí eu acho hilário demais aquelas cenas do general lá, do capitão, não sei. O que é que você veio fazer aqui, Forrest? Ele, fazer tudo que o senhor mandar, sargento. Ele, meu Deus, Forrest, você deve ter o que ir pra lá de não sei quanto, você é o mais inteligente daqui. Aí ele vai, monta a arma, né? E, meu Deus, Jesus Cristo, por que você fez isso? Porque você mandou, sargento. Nossa, esse é um novo recorde. Eu só não vou te mandar pra escola de cadete, de general, porque estão pensando de cadete. E aí, a alienação do Ford, né, cara? Porque quando ele volta, aquela guerra, a guerra do Vietnã, é considerada o maior fracasso em relação à guerra dos Estados Unidos, né? Um dos maiores fracassos, né? Estados Unidos perdeu, fez merda naquela guerra. Quando eles voltam, tem justamente os movimentos dos Panteras Negras, dos hippies, que são contra tudo isso, né? São contra essa questão de mandarem jovens pra guerra por nada, só pra o orgulho americano ser saciado, entendeu? E o Forrest vive em meio a tudo isso, só que, tipo, o quê? Né? Tô nem aí, ele vai pra China, ele diz, nossa, fomos os primeiros a entrar na China em 1000 anos, ou coisas assim, sabe? Totalmente alienado do contexto social e político da época, mas ao mesmo tempo ele tá vivendo a vida dele, entendeu? Como mandaram ele viver e tá se dando bem, enquanto os outros se preocupam demais com tudo que tá acontecendo ao redor. Faz total sentido. Só se ferram, entendeu? É, deixa eu aproveitar aqui e mudar um pouco o foco. Estou eu aqui navegando no site do Bubba Gump, né? Do restaurante. Adivinhem o que é que tem no fundo, né? Pra ambientar o filme. Qual é o objeto que aparece aqui no fundo? Quando eu vi, nossa, caramba. Não sei. Eu não tinha me atentado a isso. É o terno do Forrest? Não, é a peninha. A peninha eu nunca vi lá. Não, no site do restaurante. Tem a peninha no fundo. É mesmo, tem a peninha mesmo, rapaz, lá. Quem diria? Que legal. Se a gente não tivesse conversado sobre a peninha, eu olhava esse site aqui milhões de vezes e não associava. Então, pra você ver que até isso muda, né? A tua experiência com uma coisa que é real. É, a peninha é quase que o personagem principal do filme, né? Ela permeia toda essa história, demonstrando como que o destino pode influenciar na vida, o acaso, né? Acho que a peninha, acima de tudo, ela podia ser traduzida como o acaso, né? Como que o acaso molda nossas vidas, né? Uma outra coisa que agora falando aqui mais da filmografia do filme, caramba, realmente foi uma sacanagem muito grande o Gary Sinise não ter ganhado de ator coadjuvante, né? Porque aquelas cenas dele sem pernas são fantásticas, né? Acho que foi também um marco do cinema, como que eles conseguiram reproduzir aquilo, né? Pô, do caramba, cara. É. Realmente. Pra época, que a tecnologia era infinitamente inferior ao que a gente tem hoje, aquilo é, você assiste até hoje, você, cara, é verdade, praticamente real. Ele tá sem perna. Ele tá sem perna, justamente. É, eu achei que ele não tinha perna até os meus 18 anos de idade. E aí o Rodrigo tocou nesse assunto do Tenente Dan, né, que eu não sei, eu esqueci como é o nome dele, do ator, Rodrigo, você falou? Gary Sinise. Isso. E aí, eu não sei quais foram os outros filmes que ele participou, não me lembro, mas ele é justamente ele já, questão dele, né, a questão filosófica que envolve ele é justamente essa questão do crer ou não em um Deus e se esvaziar de tudo aquilo que aconteceu na tua vida, que você culpa alguma coisa ou alguém por aquilo, entendeu? Sendo que é a vida, velho, a vida acontece, mas você tem que viver. A gente vê que ele fica naquilo, né, ele culpa o Forrest pelo Forrest ter salvado ele, sendo que ele disse que ele tinha que morrer porque isso era uma tradição na família. Tem até aquela cena bem engraçada, né, que mostra os parentes deles antigos em todas as guerras americanas, né, que é muito legal aquilo. E aí a gente vê o desenvolvimento dele, né, ele vai, aos poucos, ele vai entendendo o Forrest, ele vai gostando do Forrest. No fim, velho, a gente vê que ele se esvazia de tudo aquilo que ele tinha de ruim e vê que a vida tem que ser vivida, entendeu? Ele se espelha no Forrest e ali a gente vê o renascimento ali dele, né, ele sair dessa marra que ele tinha de é tradição da família e viver por ele, por aquilo que ele queria viver, entendeu? Isso é uma lição muito importante, velho, pra quem assistiu o filme. E ele casa ainda com uma vietnamita, né? Sim, sim. No final. É, porque você vê que não é só o Forrest que tem essa mudança, né, no comportamento comportamento, nas origens, no que acredita e tudo mais. O Tenente Dan é um exemplo bem visível mesmo disso, né? De que ele descobriu que, no caso, ele não deveria... Ele queria ter morrido com honra, né? Afinal, era uma guerra, então ele teria morrido com honra. E depois, aos poucos, ele vai descobrindo que é importante viver da forma que for. Então, até isso também você vê que vai mudando toda... cada um vai mudando aos poucos. A própria Jane também, apesar de tudo, apesar de todo mundo considerar ela uma puta, no final... Não, só ela, eu. É só você, né? Ok. Ela também parece que meio que se redime, né? No final e tudo próximo ao momento que ela sabe que vai morrer, ela não é que ela se arrependa, é que ela aceita a vida que ela escolheu ter. Então, é bem interessante isso também. Você acaba analisando cada personagem, vendo que não é dedicado só ao Forrest, apesar dele ser o principal. As pessoas que convivem com o Forrest, mesmo que por um curto espaço de tempo, têm a vida delas modificada de alguma forma, né? O que elas pensam, como elas agem. E falando em conviver com o Forrest também, o Gary Sinise, ele só fez filme bom com o Tom Hanks, né? Que ele fez o Forrest Gump, fez Apollo 13 e o resto é tudo bosta. Ele só dava sorte quando... Se bem que tem gente que não gosta de Apollo 13 também, né? Mas eu acho um filme legal. E aí tem uma coisa bem interessante, que é justamente aquela questão do barco, né? Que ele faz, que o Tenente faz junto com ele. Que ali aquela parada do furacão realmente aconteceu, né? Outro fato histórico que realmente aconteceu, que é o furacão Carmen, né? Que varreu toda a costa da Louisiana, né? Foi um dos acidentes naturais de maior repercussão no mundo e nos Estados Unidos, né? Então, realmente aconteceu. Foi ali em 1974. É aquela parada, né? Que é uma coisa bem interessante, né? Que nunca fica... O Forrest, ele nunca coloca a crença dele... A crença dele meio que fica implícita pela que a mãe dele acreditava e tudo mais. Mas fica implícita, né? Porque em diversas passagens a gente vê que o Forrest, ele acredita, mas ele é meio que... Ele não quer se alienar. Que tipo, o Tenente Dan, me falam, você já encontrou Jesus? Você já encontrou Jesus, Forrest? É o Forrest, eu não sabia que tinha que procurá-lo, né? Aí, essa parte aí, é fantástica. Aí ele diz, né, e o Tenente Dan disse, reze, Forrest, pra que o seu Deus o ouça. Aí ele, e eu fiz isso, né, ele vai todos os domingos à igreja, né, aí, e Deus apareceu, né, o furacão e tal, e fez que todos os barcos ali, acontecesse aquilo, né, o furacão, e só o dele e do Tenente Dan ficasse em pé, que é justamente essa parada, né, cara? O porquê, né? As circunstâncias. O barco, ele tava no alto mar, então no alto mar, um barco dentro de uma tempestade no alto mar, ele tem mais chances de sobreviver a uma tempestade do que o barco que está na costa, né? Não sei onde você ouviu isso aí, né? Mas, enfim. Não, mas é. É interessante. Sim. Deixa eu colocar isso fala, na prática. Fala isso pra aquele filme lá, Poseidon. Os caras estavam no meio do mar e viram. Tem casos. Casos e casos, explica aí, Bruno. Não, então, deixa eu colocar isso na prática de uma forma um pouco mais simples de entender, tá? Quando eu fui pra Orlando, lá tem um parque aquático que ele tem tipo uma praia artificial, né? Então ele gera as ondas e tudo mais. Quem tava no momento em que ele vai começar, digamos assim, a subir, preparar a onda, né? Na calmaria, digamos assim, então imagine um mar, uma tempestade, algo do tipo, você não tá na hora que a coisa tá se formando de verdade, né? Já tá no pico, você tá no início. Então, quem tava lá, tava tranquilo, não recebia o impacto da onda. Já quem tava mais no meio, já era arrastado. Então, a ideia é a mesma. Dentro de um furacão, no meio do mar e tudo, aparentemente, quem tá em alto mar tem menos chances, mas é o contrário. Quem tá em alto mar vai ter mais chances de sobreviver. Você vê isso na prática. Eu achando que você ia falar, não, eu estava em alto mar, num cruzeiro, e daí eu teve uma tempestade. Eu não, está numa praia particular e com ondas artificiais. Mas parece que a gente está falando besteira, mas é. Se você pesquisar, você vai ver que é assim. Ele tem casos e casos, mas, enfim, é questão justamente do impacto, né, que vem com tudo para quem tá de fora, vamos dizer assim. Aqueles carecas nunca fizeram um programa, tipo, derrubando os mitos de Forrest Gump? É possível jogar com duas raquetes de ping-pong ao mesmo tempo? Depois de tomar 15 Coca-Colas, você fica com vontade de fazer xixi. Peraí, não é qualquer raquete. É uma raquete de ping-pong flexolé. Flex alguma coisa que o Forrest fala. Nem eu lembro. É flex... E se você lembra disso de cabeça, você é um retardado mesmo de doente por esse filme. Realmente. Vocês acham que o Forrest tem um pouco daquele complexo de Poliana, dos livros, aquela história de jogo do contente? Que tudo ele vê o lado bom da coisa? Poliana tem alguma coisa a ver com aquela bonequinha Poli, não? Não, é daqueles livros que a gente era obrigado a ler, todos paradidáticos. Então, tinha aquele livrinho legal e tal, da Poliana. Aí, nesse livro, tem a história do jogo do contente, que é o quê? A Poliana tá se fudendo, mas ela tá morrendo de rir, porque ela sempre vê o lado bom da coisa. E o Forrest tem isso. Ele leva um tiro, ele acha uma forma de tirar proveito daquilo. É, do sorvete, né? Da parada do sorvete e tal. Mas o mais interessante disso é que, tudo bem, ele pode até fazer isso, mas ele faz isso de uma forma inconsciente, porque a hora que ele tá lá com o presidente, por exemplo, tá apertado pra ir no banheiro, e o presidente pergunta pra ele se ele tá bem. Como você se sente, né? Como, como é que você se sente? Apertado. Quero mijar. Quero mijar. E tem uma hora que ele pergunta pra ele dos sinais que a guerra que ficou com ele, né? Que fez pra ele. Aí ele falou que tomou um tiro que na bunda. E que, que mostrou o tiro na bunda. E que ele tomou. Mostra. É. Então, diversas vezes ele se mostra aquém da situação, né? Porque ele diz, ah, me colocaram num negócio chamado seleção pra gente ver o presidente. Ele, tipo, ele acha que a seleção é só pra ver o presidente, tá ligado? O cara não sabe todo o contexto. E quando ele toma tiro, ele acha o ponto positivo que ele tinha que ficar tomando sorvete o dia inteiro, né? É, justamente. Mas aquilo pra ele que é natural. Ele não faz aquilo forçado, como a menina do livro lá. Mas ele vive assim. A vida dele é aquele jeito. Ah, que bom que eu tomei o tiro, que agora eu tô tomando que é sorvete direto. É. Então, pelo menos isso ele tá vendo. Mas é interessante porque ele não força esse tipo de situação. Ele vive a situação de maneira tranquila e natural. Isso eu achei interessante, porque ele é muito alienado, assim. Ele tá muito fora da realidade. O cara que ganha uma medalha de honra do Congresso, né? Que é a maior honraria que alguém pode receber nos Estados Unidos. Ele vai e dá pra Jane, velho. Do nada, tipo, eu quero te dar isso, tá ligado? É, justamente. Ele dá pra ele. Porque pra ele aqui não tem significado nenhum. É que ele pegou os caras lá no meio do mato, lá na guerra do Vietnã, ele pegou porque queria achar o Cuba. Só por isso. Que é outra coisa. Vamos falar de uma forma filosófica. Que é outra coisa, outra lição, cara. Eu tô muito filosófico hoje. Tá inspirado. É outra lição que quando ele vai correndo, ele tem um objetivo, certo? Que é achar o Buba. Mas toda vez, ele até fala, né? E toda vez que eu ia, alguém gritava por minha ajuda. É justamente aquela coisa, cara. Ele é um cara que ele vive, mas sem querer pisar em ninguém, sem querer que alguém se ferre pra isso, velho. Ele tá disposto a ajudar quem tiver que ser ajudado ali, cara. É exatamente. É, muitas lições que o filme dá, assim, indiretamente, você tem que assistir com muita atenção pra entender, cara. Cada momento, cada lição do filme, cada coisa. Porque é muito bom, cara. Muito bom. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Acharia interessante a gente comentar pelo menos 10 minutos só sobre o ponto, assim, o ponto inicial que a gente vê que o Forrest, a partir dali a gente vê que o Forrest, ele cresceu. E ele agora, que nem o Marcelo falou, ele é um homem. E ele percebe que agora ele tem responsabilidades aquém das que ele tinha. Ah, tá, do final do filme em si, você tá falando ali, né? Que no meu ver é justamente a partir do momento em que a mãe dele morre. Ah, eu acho que quando ele encontra o filho, né? Bom, enfim. Eu acho que a mãe dele morre, porque ele se vê ali agora sem a mãe. A mãe dele era, tipo, vamos dizer assim, o porto seguro dele, entendeu? Foi ela que ensinou tudo, foi ela que guiou ele. Você vê que ele sempre volta, por mais que ele ame a Jenny, ele nunca vai atrás da Jenny, vamos dizer assim. Ele nunca corre atrás da Jenny. O acaso faz com que ele encontre a Jenny, mas ele sempre volta pra casa da mãe dele, entendeu? Sim. E quando a mãe dele morre, você vê até que é uma coisa bem interessante. No começo do filme ele pergunta, mãe, o que é férias? E ela fala, quando a gente vai pra um lugar e não volta mais. E aí você imagina, pô, esse moleque vai crescer e quando ele estiver trabalhando, vamos dizer, alguém, você vai tirar férias. Ele nunca mais vai voltar pro trabalho. Mas aí quando você tem a surpresa que no final do filme ele olha pra mãe dele e diz, você vai morrer? Aí, pô, como é que ele aprendeu isso, velho? Porque no começo ele tinha a ideia de que era férias. E aí ele entende que a mãe dele se vai e é a hora dele viver por si só, entendeu? Então acho que aquele é o o ponto em que o Forrest vê: não, agora eu tenho responsabilidades aquém daquilo que eu tinha. É o ponto em que o Forrest abre a mente e começa a observar o mundo à volta dele. É, nessas horas eu diria, como o cara lá do discurso: falou tudo, Forrest, falou tudo, não precisa falar mais nada, foi muito lindo isso. Eu poderia até dividir esse momento em dois, porque a mãe dele foi importante pra ele. Quando a mãe dele morre, é a hora que ele se vê que é perdido, sem saber o que que faz. E aí ele tem que tomar as próprias decisões, ele tem que seguir a sua vida sem contar com a mãe mais. Mas tem outro detalhe também, que a Jenny fez um papel importante pra ele também. Porque, afinal de contas, a Jenny deu pra ele as maiores orientações pra vida dele. Que foi o Corra, Forrest, Corra. Aquilo ali pra ele serviu pro resto da vida. Então ele tinha a Jenny no mais alto grau, assim, de consideração. Ele viveu em busca dela, correndo atrás dela. Ele viveu que procurando ela. Quando encontrou, ela já estava prestes a morrer, aquele negócio todo, e ficou com ele por pouco tempo, mas ficou o filho. Então, essa situação fez com que ele crescesse um pouco mais. A Jenny fez com que ele crescesse um pouco mais. Até esse momento, assim, que ele chegou, viu que tinha um filho, fez um questionamento, assim, meio uma passando, né, do filho, se ele era normal ou se não era, e ela deu uma tranquilidade nele, falou assim: não, ele é normal, ele é muito inteligente, né, ela falou alguma coisa assim. E nesse, é o melhor da turma, né, que ela é fala. É o melhor da turma, né. E nesse ponto, assim, eu cresci, eu tenho um filho, eu tenho uma pessoa pra ensinar e tudo mais. Começou uma nova fase na vida dele. Pra ele, isso aí foi um ponto que marcante mesmo. É, esses dois momentos, eles foram muito marcantes. Acho que a questão realmente que o Marcos levantou da mãe dele, deixou ele um pouco sem chão ali, mas logo depois ele acabou se acostumando àquela vidazinha pacata lá em Greenbow, Alabama. Tanto que ele correu. Tanto que ele começou anos, a correr por três anos e meio. Quantos dias, né? Agora ninguém explica como que por acaso o MST não invadiu aquela fazenda lá dele, que devia ter invadido o MST 3 anos e meio sem ninguém. Cadê o MST nessas horas? É, e outra coisa, né? Que ele foi embora e deixou a porta aberta, né, mãe? Tá. É. Você vê que nos Estados Unidos o pessoal é honesto. E acho que a outra parte realmente que é muito significativa no filme é essa parte quando encontra o filho dele mesmo, que ele fala, né? Que a partir de agora ele teria que cuidar de uma outra vida, né? Então ele se sente muito mais responsável pelos seus atos. Continua sendo idiota, mas agora é um idiota com mais responsabilidade. É, isso marcou pra caramba na vida dele. Eu achei isso bem legal, assim, ó, esse rumo que tomou a história. Porque eu jamais imaginaria que ele teria um filho, né? Foi a primeira vez que eu vi o filme. Aí, a hora que chega no final, tem o menino é dele e tudo. Eu falei, pô, o cara tem um filho. E agora, né? E a mulher morreu, né? E aí, como é que vai ser? E, no entanto, ele tá cuidando do filho do jeito dele, da maneira dele. E tá indo bem, que o menino parece que respeita ele também, aquela coisa toda. É. Não, o problema só é que ele tem uns probleminhas que ele vê a gente morta de vez em quando. É, exatamente. É só esse o problema do menino. O filme do Forrest é tão bom que ele se expande, né? Até um ponto que a gente nem imagina. Chega ao ponto que o filho já vai ver a gente morta. É porque é um puta de um filme. Com o Bruce Willis, né? Que deve ter morrido em algum do Duro de Matar, né? Um Bom Dia Pra Morrer e tal. Mas, velho, o que eu acho muito, só pra terminar, velho, que eu acho muito putaria nesse final, velho, que tipo, o cara começa a correr, velho. Aí vai, aí o cara, não, porque eu quero fazer aqui uma nova empresa e não sei o que, você tem alguma ideia? Aí o caminhão passa, né? Aí Melo Forge, né? Ele pega a câmera, usa essa cor que ninguém gosta mesmo, né? Forge vai, enxuga a cara. Aí é o sorriso, né, cara? É aquela marquinha do bonequinho do sorriso, né? Que é famosa. Aí o cara vai, não, não sei o que. Eu tô querendo escrever umas paradas aí, mas não tá dando certo. Aí ele pisa em merda, né? Aí o cara, ah, que droga. Ele, ah, merdas acontecem, né? aqui na Wikipédia também tá falando que ele inventou aquele Have a Nice Day, mas essa parte eu não lembro, não. É, naquela festa hippie, não? Naquele momento que ele tá lá, que ele encontra a Jenny lá numa das festas e tudo. Não tem esse momento? Lembro, não. Pô, é tipo Woodstock, não? É esse momento? Eu não lembro agora. Eu também não lembro. Mas tem uma cena que até é válida comentar, que tem nos extras e não foi incluída no corte final, que é uma cena em que, quem conhece a história sabe que os policiais queriam impedir a marcha do Martin Luther King, né, de Selma até Washington, né, aquela grande marcha que todos conhecem da história do Martin Luther King, e aí não conseguiram impedir a marcha dele, e aí no extra mostra o porquê, velho, porque tipo, os soldados lá, tudo com os cachorros bem grandão, tá, não sei o quê. Aí o Forrest vai lá e começa a brincar com os cachorros, cachorro brincando com o Forrest, aí os caras não conseguem chegar a tempo pra impedir a marcha do Martin Luther King, velho. Até porque Selma era ali perto, no Alabama também, não era? Sim. Alabama, por ali. Não, tem uma coisa interessante do filme que eu acho legal, que é quando ele entra pra seleção lá de futebol americano lá, é que ele pega a bola, o pessoal fala, corre, Ford, corre! E ele sai correndo e não para de jeito nenhum. E sai do estádio e vai embora. Aí até que eles aprenderam isso aí. Aí fala, corre, Ford, corre! Aí ele tá correndo, chega no final, para, Ford, para! É, velho, então o filme como um todo é muito bom, só pra eu finalizar, aquele final é épico demais, né, velho? Ele sentado, a pena vai e começa a voar novamente. Pra mim, ali é tipo a passagem de baixão, né? O Forrest viveu o que ele tinha que viver e agora é o filho dele, né? E ele tinha que ensinar o filho. E aí faz, tem aquele contraponto que, novamente, além da pena, o que interage com o início do filme e o final é a motorista do ônibus, né? Que é até bem engraçado, né? Que ela é a mesma motorista do começo e do final. Uhum. E, enfim, muito bom. O filme continua, pra mim, sendo um ótimo filme, cara. Marcelo, aproveitando a questão que você falou aí do futebol americano e tudo, né? Do que ele sai correndo e tudo, com a bola, e o pessoal fica, corre, Forrest, corre, depois para. É exatamente assim, né? Que a gente consegue parar os garçons no restaurante do Bubba Gump. É legal isso. Ah, é? Se você deixar a plaquinha... É assim, né? Exatamente. Se você deixar a plaquinha lá com Han, Forrest, Han, ninguém para. Ninguém para. Você pode pular, meu amigo. Levantar a mão, gritar. Ninguém vai te atender. Tu tem que pegar a plaquinha que tá lá na mesa e virar e botar. Stop, Forrest, stop. Nossa, que louco, cara. Nossa, que legal, velho. É bem maneiro. Bacana, hein? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas é isso aí, galera. Indo agora então para o encerramento desse nosso cast maroto, desse nosso cast cheio de malemolência, sobre um assunto muito interessante, que é esse grande filme que permeou nossas vidas. Eu acho que nada mais justo do que cada um agora dizer. Afinal de contas, vocês assistiram esse filme na sua tenra infância, tirando o Marcelo, que já tinha 52 anos. Mas... Sabia que ia aparecer alguma coisa. Mas vocês que assistiram na tua tenra infância, o que que esse filme, ele trouxe de filosofia? O que que ele trouxe, o que que ele adicionou na sua vida? Fala aí primeiro o nosso grande viajador profissional, senhor Bruno. Bom, eu acredito que esse filme trouxe pra mim até hoje a questão da essência, né? Você nunca abandonar o que você acredita, o que te foi ensinado, ser quem você é, independente do que aconteça, você sempre manter o que te faz ser você. Tá, e você, meu caro Marcelo Torres, o que você aprendeu? Fala uma lição aí que te deixou muito significativa na sua vida com esse filme. Olha, uma coisa que me chama atenção no filme inteiro é que é só a questão da simplicidade do Forrest. Então ele trata a vida de uma forma muito simples. Até as questões mais complicadas, pra ele, é uma coisa simples. E tudo se resume no corra, Forrest, corra. Porque pra ele se resume nisso, mas é muito mais do que isso. É simplicidade. Então a gente se complica muito em muitas questões, a gente faz muita coisa errada por complicações nossas, porque a gente enxerga a vida de uma forma bem, bem complicada, e o que me fica, que me vem de lição dele pra mim é a simplicidade. A gente tem que ser simples o tempo todo. A gente só vai sofrer menos, se for o caso, né? Mas no caso do Forrest, ele vivia assim, a vida dele era desse jeito. Nós, no caso, vai ser que é forçado. Ele vivia naturalmente a vida simples, porque ele não tinha condição de pensar mais com mais seriedade ou com mais complexidade. Mas a simplicidade é importante pra gente. É verdade, é verdade. E o nosso querido Rei Leão, nosso Marcos, o que você diz? Cara, eu só vou finalizar falando uma coisa, que a gente tava comentando antes de começar, que é justamente aquela questão de que no original, né, a frase, a famosa frase que leva o filme, que é a vida é como uma caixa de bombons, você nunca sabe o que vai encontrar. No original, ela, a tradução mais livre que ela tem é que a vida é uma caixa de bombons e você nunca sabe o que você vai experimentar, né? Qual é o gosto do bombom que você vai pegar. É assim, cara, você nunca sabe o que vai acontecer, se o que vai acontecer tem um gosto amargo, um gosto doce, enfim. Mas a questão é que você já pôs na boca e você agora tem que ir até o fim, entendeu? E tem que levar numa boa, tirar o melhor daquilo que o Faust sempre tira e aprender com os erros. É isso, cara. Mas isso porque é uma caixa de bombom americana, onde eles são justos e colocam os bombons bons na mesma probabilidade dos bombons ruins. Porque se é que no Brasil essas caixas filha da puta, da Lacta e da Garoto, os filha da puta põem dois do Iticoco, que é legal, põem dois sonhos de bolsa e 50 daquela merda, daquele bagulho duro pra caralho, daquele quebra-queixo da porra. Toma no cu, garoto. Toma no cu. Mas eu conheço muita gente que vai te apoiar nessa história, viu, André? Eu acho que a gente não vai conseguir patrocínio nem da Garoto, nem da Lacta. Sinto muito. Ninguém citou nomes aqui. Talvez a Hershey's. Talvez a Hershey's é mais honesta. E a vida não é uma caixa de bombons, né? Porque não tem como, né? É, se for bombom brasileiro, realmente é. Só dá merda a sua vida. Mas enfim. E pra mim, que sou host, mas também tenho o direito de dar minha livre opinião, eu diria o seguinte que fica do filme. O primeiro amor da sua vida, lindo. Você vai idealizá-lo. Mas é uma puta o primeiro amor da sua vida. É uma vagabunda que vai dar pra uma caralhada de jeito e vai te abandonar. Então não acredite no primeiro amor. Esse, é tudo pra filha da puta essas minas. Não, filha da puta. Ela ficou então revoltada no final do filho. Gênio é meu caralho. Enfim, mas é isso aí, galera. Véio, dá azar não colocar o nome do barco lá. Tá. É, ainda bem. Eu acho que ele teve muito mais prazer com o Buba e a sua chupeta matadora. Falou a voz da experiência. É, Bruno, conte mais um pouquinho sobre o teu projeto aí, cara. Nós estamos querendo viajar. O pessoal agora que ouviu esse cast ficou maluco pra dar um pulo no Japão, ver os Buba Gump de lá, pra ir em Cancún, no México, pra ir pros Estados Unidos. O que, que a gente faz agora pra viajar barato com o Otimizando Sua Viagem? Pessoal, primeiro agradeço o convite. Foi extremamente divertido participar desse papo, dessa conversa. Eu sempre adorei o filme de Forrest Gump e tudo. É, faz muito tempo que eu não assisto, então foi ótimo rever aqui nessa conversa momentos que você assistiu e que não te marcaram tanto assim, que você relembra, nossa, peraí, isso aqui realmente faz sentido. Então foi excelente, adorei o convite e espero participar aí dos próximos episódios, os próximos temas. Sobre o Otimize Suas Viagens, a gente está lançando o podcast. Nesse primeiro episódio, a gente já está explicando sobre os programas de fidelidade, demonstrando que programas de fidelidade não são somente para viagens, que existe almoço grátis. Se alguém que já ouviu essa frase, que não existe almoço grátis, já pode ouvir só para acreditar que existe almoço grátis. E nele, a gente vai estar explicando os programas em geral, mostrando que dá para viajar o mundo de graça, dá para se hospedar em hotel de graça, dá para alugar carro de graça, tudo com milhas e pontos e sabendo como conseguir esses pontos e, com isso, aproveitar ao máximo a tua viagem. É, você pode encontrar a gente no otimizesuasviagens.com e no Facebook também, Otimize Suas Viagens, e o nosso podcast é Otimize Suas Viagens, não tem erro. É isso aí, não esquece de assinar o feed, né, cara, o feed, vai lá no iTunes também, dá lá as estrelinhas, isso, comenta lá. O primeiro episódio já saiu, né? Isso. Muito bacana, inclusive, eu escutei, eu só queria dizer que o editor de vocês é muito bom, cara, então... Muito competente. Muito bom mesmo, pra quem aí gosta de viajar, pra quem gosta de saber aí promoções e tudo mais, acompanha aí, cara, o Otimize Suas Viagens, eu vou estar acompanhando, apesar de não ser um viajante assim, não ter condições de viajar, mas acho que agora eu terei, porque, né, de graça aí as paradas e tal. E é isso aí, cara. Segundo vai sair, né, é a cada 15 dias, a cada toda semana, cada 15 dias, né? A cada 15 dias. Isso aí. Tem lá um tema novo. Bacana. E aí, meu amigo Marcelo, tem mais algum jabazinho pra fazer? Tem não. Não tem jabá nenhum, não, rapaz. Tô sem jabá pra fazer. Nada? Olha aí, Rede Globo, locutores do Brasil, Silvio Santos. Vamos ver aí a voz do Brasil aí, os caras aí e tal. Aquele cara lá morreu, o que fazia as locuções do Silvio, eu acho que vocês viriam perfeitamente mesmo, né? Para o papel. Fazer a voz do Saga lá de Gêmeos no Cavaleiros, né? É, quando o cara morrer lá e tal. Olha aí, cara. Acho que ainda vamos fazer uma audionovela mexicana com você, em breve, Papo Alfa, novelas mexicanas. Agora, Mercedes, por que me largou, Mercedes? Ah, a gente só vai falar de Thalia aqui nesse cast, né? Quando for. É, vai ser Maria foda. Maria do assim. Bairro. Ou seja, vai rolar putaria de novo. Pronto. Querido Marques, como é que o pessoal faz aí pra viajar na onda do AlphaCast? Onde que eles têm que nos seguir? É, isso aí, Andrigo. Bom, cara, antes de mais nada, eu só queria agradecer a todos que escutaram até aqui. Mais um Papo Alfa gravado, mais uma missão cumprida. E a gente vai continuar nessa luta aí, sempre trazendo podcast pra vocês, às vezes trazendo podcasts diferentes assim, né? O nosso cast fala sobre religião, fala sobre cultura, é voltado mais pro social, filosófico, mas a gente sempre vai também trazer assim, essa quebra de gelo, vamos dizer assim, né? E trazer casts mais leves. Ou não, se depender do Andrigo, né? É, eu achei que nesse cast eu não ia ofender ninguém e realmente eu consegui ofender a Jenny ou Buba, né? Realmente. É, enfim. Bo ficou como Buba chupeteiro e Jenny puta. Tá bom, legal. E só pra finalizar, quem quiser acompanhar Papo Alfa, né? Eu agradeço a todos aí, todos os amigos, ao Bruno, ao Marcelo. Marcelo é da gente aqui, né? Nossa equipe. Ela é gente como a gente! Gente como a gente! E o Bruno, cara, valeu aí, ele atendeu de pronto aí, quando eu chamei. Estamos aí. E o André participaria também, mas felizmente aconteceu algo aí, né? Algo pessoal aí, e ele não pôde participar. Mas enfim, quem quiser acompanhar a gente, o Twitter é o @PapoAlfa. Com PH. Não esqueça. E o Facebook é o facebook.com/papoalfa. Com PH. E o e-mail é o papoalfa@gmail.com, galera. E não esqueça de assinar o feed, certo? Que vai nos ajudar demais. E também ir lá no iTunes, que a gente já tá no iTunes. Favoritar. Eu não sei se no iTunes favorita, mas enfim, dá as estrelinhas, comenta. E é isso aí, o Papo Alfa crescer mais e mais. Obrigado a todos que estão comentando, que sempre dão dicas. Até aqueles que, às vezes, pegam no nosso pé, né? Dizendo, eu esperava mais, não sei o quê. A gente agradece, né? A gente não fica chateado, porque afinal vocês querem... se vocês estão acompanhando e dão dicas pra gente, é porque vocês gostam do Papo Alfa e querem sempre que ele melhore. Então, muito obrigado a vocês que comentam aí. E é isso aí, meu amigo Andrigo. Finaliza aí, cara. Mas é isso aí, enfim, gente. Brincadeiras à parte, sim, comentem, sim, xinguem a gente. Nós somos aqui pra ser polêmicos. Somos hoje o podcast mais polêmico da podosfera. Embora até tenha umas coincidências que bastante podcasts têm pego o tema polêmico agora depois que o AlphaCast surgiu, né? Mas são todos nossos amigos e queremos mesmo que peguem temas polêmicos. Nada se cria, tudo se copia. Abaixo aí, Randall Bergamasco, nós chamamos. Meu Deus. E SciCast também, enfim, todos eles. Enfim, conclamamos todos os alfas. Você concordou? Vem falar com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente. Nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. Saudações. E lembre-se, ad augusta per angusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. Tchau, tchau. Falou. Falou.